Paz do Senhor! Eu amo o Salmo 23, porque ele começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele termina assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista, ele não tinha o seu achômetro ligado. Ele sempre dizia: estou certo. Jesus nunca usou essa frase: eu acho que. Olha, você, quando responder se ama a Deus, se Deus te ama, se você cumpre os mandamentos de Deus, se Deus cumpre as promessas dele, desligue o seu achômetro. Tenha certeza disso. Tenha certeza que Jesus te acompanha, sua bondade, sua misericórdia, todos os dias da sua vida. Desligue o seu achômetro. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.